A Cláudia, após os 45 anos, nunca mais havia conseguido regular o seu peso. Quando ela me procurou, estava pesando 74 quilos. Ela reclamava de muita flacidez e dores nas articulações. Após aplicar todo o meu protocolo, ela vive com mais saúde e de bem com a balança. Olha a foto do resultado dela.